Jesus Cristo em meu viver, eu preciso receber em minha vida o teu poder, pra que o mundo possa ver Jesus Cristo em meu viver. Será que eu...